Certo dia, o pai deu ao filho dinheiro para ele pagar as contas de luz e água. Era o último dia pro pagamento antes do corte. Tá. O filho foi. Na rua ele viu um outdoor. Certo. Compre um bilhete e concorra a duas picapes. Picupes? De picupes. Picupes. O menino pensou assim, mas eu poderia ganhar os dois carros e deixar meu pai com o dinheiro sobrando. Tranquilo. Então, com o dinheiro das contas, eu vou comprar. É. Aí foi lá e comprou um monte de bilhete. Na fé, vamos ganhar. Era pra pagar água e luz. É, mas ele comprou o bilhete. Bietinho. No outro dia, o pai preocupado perguntou pelas contas. O menino falou, eu comprei os bilhetes e daqui a 2 dias o pai vai ganhar 2 caminhonetes. É. O pai ficou uma fera. Mas imagina. Aquele era o último dinheiro que tinha pra pagar as contas. Último recurso. E como se não bastasse a bronca, ainda deu uma surra no moleque. Maior liga, capota. Passou 2 dias, chegou o dia do sorteio. E ao acordar, a família teve aquela surpresa. Olha! Na frente da casa, 2 caminhonetes novinhas. É nada! Todos ficaram emocionados, começaram a chorar. Pai, eu bati naquele meu filho! Pois é, rapaz! Eu não merecia, não! Era uma caminhonete da Copel e outra da Sanepar. Cortaram a luz e a água do fogo. Meu Deus, apaca, vai. Vai acreditando. Vai achando que é fácil assim. Vai chupando isso aí, meu filho. Eu já tive conta de luz cortada várias vezes já. Hein? Eu já tive conta de luz cortada. Você já? A conta de luz, não. A energia elétrica. Já. A conta de luz nunca corta, eles sempre cobram. É. Já, né? Eu já fiquei no escuro várias vezes já. É verdade. Outro tempo triste, hein? É verdade. Rapaz, situação de pobreza. Rapaz, sabe o que eu fazia? Eu fazia gato. Eu tinha acho que uns 9 anos de idade na época. Você roubava do vizinho? Eu mesmo, mas com o consentimento do vizinho. Os relógios eram juntos, que a gente morava num beco. Certo. As casas tudo juntinhas. Certo. Lá em Curitiba. Aham. Aí, pai, dava pra fazer o gato. O vizinho que falava, vizinho, gente boa. Você pode fazer, eu juntava um gancho aqui, outro gancho ali, ó. Pá. Já era. Quando errava também, era cada pipoco. Não é? Alô, vizinho, gente boa, tá louco? O que é isso?